Amém? Eu não sei se eu tremo mais por causa do microfone, por causa de vocês ou por causa da palavra. É difícil. É nessas horas assim que a gente vê, né? A gente não é nada, é uma bela porcaria, e Deus pega a gente no pulo, e quando a gente está servindo a Deus, a gente fala, cara, está servindo, você vai fazer o que tiver que fazer, e acabou, vai lá e faz. Vai limpar banheiro, vai limpar chão, vai trocar lâmpada, vai fazer o que tiver que fazer, vai pregar, vai tocar no louvor. Isso é servir a Deus, a gente tem que estar com o nosso coração disposto. E eu quero orar agora por mim. Deus querido, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou e o temor, Pai, que eu tenho mesmo de ministrar a Tua palavra, Pai. Sabe, Senhor, eu não sei nada de nada, eu sou uma porcaria mesmo, Deus, mas a Tua palavra, Deus, é aquela que vem e enche o nosso coração e a nossa vida, Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale através da minha vida nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha plantar no nosso coração essa palavra, Deus. Fala primeiro comigo, como o Senhor falou, como o Senhor ministrou, que eu possa passar com clareza, com unção, essa palavra tão maravilhosa que o Senhor ministrou para mim, Deus. Que o Senhor esteja, sabe, comigo aqui. Eu entrego mesmo esse momento para o Senhor, esse momento é Teu. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Pai, para fazer aqui o que tiver que ser feito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero, vou falar hoje sobre uma coisa que eu gosto bastante. Sobre batalha espiritual. Batalha espiritual na Gólgota. Mas, para falar de batalha espiritual, quero ler Efésios 6, do 10 até o 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Quando a gente fala assim, de batalha espiritual, eu não sei, eu me converti numa igreja bem... acho que é pentecostal, uma igreja bem avivada. E quando eu me deparei com o evangelho lá, eu aprendi muita coisa nessa área da batalha espiritual. Eu aprendi muita coisa que eu achei muito terrível assim, para mim, que era nova convertida. Eu tive muita dificuldade em encarar aquelas coisas. Mas eu vi um lado neles lá e eu aprendi com eles a ficar atenta, a ficar esperta. Porque se a gente tem uma realidade e isso nenhum de nós pode negar, é que a gente está emprestado para esse mundo. Que nós somos seres espirituais. A realidade espiritual na nossa vida é uma realidade. E não sou eu que falei isso, e não foi o Pipe, não foi qualquer igreja pentecostal que possa existir dentro dessa cidade. Foi a palavra de Deus. Porque quando Paulo fala da armadura de Deus, ele está nos alertando para que a gente acorde. Porque isso é uma realidade dentro da igreja, no mundo, dentro da nossa casa. Na verdade, eu nem vou entrar no mérito do desequilíbrio dentro desse tema de batalha espiritual. Eu acho que eu não tenho nada, nenhuma autoridade para isso, para julgar o que é e o que não é do Espírito. Isso daí é Deus que faz. Eu acho que a gente precisa também, como igreja, aprender a parar com esse preconceito que muitas vezes a gente tem. Porque a gente acha que a pessoa fala em línguas, a pessoa... Oh, isso aí não sei, não tem nada de Espírito Santo. Infelizmente, a Gólgota é uma igreja maravilhosa. É uma igreja bênção. É uma igreja que tem a teologia, que tem a palavra, mas que peca muito no preconceito, no lado espiritual. E, infelizmente, é uma coisa que... Eu falo isso porque faz 11 anos que eu estou aqui. E eu já vi e já vivi aqui muitas vezes, muitas coisas. E hoje eu sou líder do Ministério de Intercessão. Eu falo para vocês que não é fácil, porque quando a gente fala em intercessão, a pessoa já treme. Sabe, tem gente que, de ouvir a palavra aleluia dentro da igreja, entra embaixo da cadeira. Gente, a gente precisa parar com isso e buscar do Senhor o equilíbrio na nossa vida espiritual. Porque nem tudo é teologia. Tem coisas que Deus faz no mundo espiritual que a nossa mente tão limitada jamais vai poder medir. As coisas que vêm do Senhor, elas são discernidas pelo Espírito. Claro, a gente vê muita coisa louca por aí, e eu também não estou dizendo que tudo que a gente vê, a gente tem que ir lá e dizer amém. Não, para isso Deus nos deu a palavra. E quando eu falo de batalha espiritual, Deus foi tão maravilhoso que Ele deixou aqui em Efésios um discernimento tão poderoso do que é essa batalha espiritual para nós. Sabe, nós aqui como igreja, a gente tem vivido um tempo agora onde houveram alguns posicionamentos dentro da igreja em relação a pecados. Eu não tenho medo de falar disso, porque a gente não tem que ter medo de falar disso. A gente tem que falar sim, porque uma igreja que está em pecado precisa se posicionar, porque a gente não tem agradado a Deus. Com certeza a gente não tem agradado a Deus. Mas aí o que a gente faz? A gente se posiciona. E quando a gente se posiciona, aí a gente enfrenta a batalha espiritual. Só que quando eu estou falando de batalha espiritual, eu não estou falando daquela batalha que você está lá de joelho orando no teu quarto e começa a vir demônio para todo lado, e os céus se abrem e vem um anjo. Não estou falando disso. Porque, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele não permite que a gente enxergue essas coisas. A gente, muitas vezes, sente a batalha na nossa carne, no nosso dia a dia. Eu tenho muito claro comigo que duas lutas, batalhas mesmo, que eu acho que a gente trava muito, é essa batalha aqui que Paulo fala, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quem vai dizer que é? Quando Paulo está falando que não é. E a outra luta, outra batalha que a gente trava, é a batalha com a gente mesmo. É a batalha interior. É aquela luta de alma que a gente tem. É aquela luta de carne. Geralmente a nossa carne vence, né? É tão difícil, né? Essa batalha de você se dobrar mesmo diante de Deus, e você abrir mão das coisas, de você abrir mão do teu vício, abrir mão do teu prazer, abrir mão do teu conforto. Isso é batalha espiritual. Tudo isso é batalha espiritual. Aí sabe o que acontece? A gente entra nessa... O diabo fala, né, vem nos enganar e fala, deixa ele achar que isso não é uma batalha. Deixa ele pensar que ele pode ganhar. Deixa ele pensar que ele pode ganhar sem orar, sem se consagrar, sem jejuar. Deixa ele pensar assim, porque é assim que eu quero ele. Porque uma igreja que não jejua, que não ora, que não se dobra em obediência ao Senhor, com certeza é uma igreja que vai ser derrotada. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da Gólgota, estou falando das igrejas de nós como igreja. Porque o que a gente mais vê por aí é igreja que tem vivido para ela mesma. Igreja que muitas vezes luta a batalha espiritual no mundo do espírito, mas esquece de lutar a batalha espiritual no mundo da carne. Porque se eu estou ali orando, intercedendo, e essa é uma batalha espiritual também, e nessa batalha o Senhor está comigo e eu venço, e eu saio dali e eu vou falar mal do meu irmão, tudo aquilo que eu batalhei ali, o diabo roubou. E o diabo tem feito isso com uma astúcia tão grande dentro das igrejas. A coisa que o diabo mais gosta de fazer é fazer de conta que ele não existe. É enganar a gente. Não estou falando também que tudo é o diabo. Para isso existe o Espírito Santo. Você ora e você vai buscar discernimento na tua vida. Porque muitas vezes eu passei por algumas coisas que não tinha nada a ver com o mundo espiritual, com o diabo ou qualquer coisa assim. Mas muitas vezes eu passei e foi, e era. Só que para isso a gente tem o Espírito Santo que vem discernir essas coisas. Eu creio assim que o mundo, nós como igreja, a gente está travando uma batalha tão grande, tão poderosa no mundo espiritual como igreja, porque a gente tem vivido num mundo que tem roubado a gente. Tem roubado a gente de vir no culto, tem roubado a gente de orar, tem roubado a gente de ler a palavra, tem roubado a gente de compartilhar com o nosso irmão, sabe, bênçãos. Porque, cara, outra coisa que o diabo adora é essa mesquinhez dentro da igreja, sabe? É um irmãozinho falando do outro, é um irmãozinho postando lá no Facebook que, olha, aquele irmão não sei o quê, ou então falando mal de crente mesmo, porque isso a gente vê todo dia. Isso aí, quem que vem dizer que é do Espírito Santo? Um crente que abre a boca para falar de outro crente é do Espírito Santo? Sinceramente, vocês acham que é? Não sei. Sabe, eu acho que a gente tem que orar e pedir discernimento quando a gente vai abrir a nossa boca para falar aquilo que vem na nossa mente sem a gente ter o mínimo de discernimento. A gente precisa parar com isso. Crente foi feito para abrir a boca e abençoar. Crente foi feito para abrir a boca para orar, para batalhar e para lutar mesmo contra essas coisas. Na carta de Tiago ali, quando o Tiago fala da língua, cara, a gente tem que ler aquilo todo dia. A gente tem que pregar aquilo. Cara, é tão difícil. Quando eu vejo, estou falando. É muito difícil. Isso é uma batalha também. É dessas batalhas espirituais que a igreja tem vivido. E a igreja tem se deixado roubar por essas coisas. Sabe, a batalha espiritual é você vir aqui na igreja, em vez de você olhar para a cruz, para você olhar, em vez de você olhar para as necessidades que essa igreja tem, em vez de você olhar para a vida do teu pastor que está aqui na frente, sabe, se quebrando para que essa igreja prevaleça, a gente olha para o irmão e fala do irmão, a gente faz panelinha dentro da igreja, a gente perde tempo com aquilo que não tem valor. Isso também é batalha espiritual. Então, eu gostaria muito de falar de outro tipo de batalha espiritual. Eu queria falar de anjo, de demônio, de experiências espirituais, mas, infelizmente, eu acho que Deus tem chamado a gente para isso, sabe? A gente precisa viver melhor essas batalhas dentro da igreja. A gente precisa abrir os nossos olhos e ter discernimento. Discernimento de que tipo de cristão a gente tem sido dentro da nossa igreja. Eu concordo totalmente com o Léo quando ele falou que a Gólgota realmente é uma igreja diferente. É diferente. Só que não é melhor do que nenhuma outra igreja. Porque aqui está cheio de pecador, igual lá na outra, igual lá na outra, igual lá na outra. Eu espero, sinceramente, que essa seja a pior, porque aí eu vou estar incluída. E a misericórdia de Deus vai estar, né, superabundando aqui dentro. Eu creio, sinceramente, que não é a teologia que vai fazer essa igreja se levantar no fim dos tempos, como o Pipe tem pregado aqui sobre escatologia. Eu creio que o que vai fazer essa igreja se levantar é o joelho que vai ser dobrado ali e vai orar. Parar de fofoquinha, de disse-me-disse, de guenhenhê dentro da igreja, e vamos para o que é importante. O importante é aqui, ó, a palavra de Deus. O que, que Deus tem falado para você? Compartilhe essas coisas. Eu acho engraçado que, muitas vezes, dentro da igreja, a gente não tem esse hábito. Aqui na Gólgota, a gente não tem esse hábito de chegar e eu compartilhar aqui com o Ângelo o que Deus tem feito na minha vida durante essa semana. O que Deus tem feito na tua vida durante essa semana. Eu acho engraçado isso. Porque isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. A gente entrar por aquela porta ali e testemunhar, sabe? E falar, olha, Fran, Deus fez isso, isso, isso na minha vida. Vamos orar, vem aqui. Você está precisando de um ombro? Cara, é para isso que a gente é a igreja. É aí que a batalha vai ser enfrentada. É aquela batalha que a gente trava todo dia. A gente tem muito medo de exaltar o diabo. A gente tem que parar com isso. O diabo tá, já era. Já era. Sabe? O fato de você levantar a tua mão e orar e falar aleluia, glória a Deus. De você falar, não, vamos orar aqui, olha. De repente tem alguém que precisa de uma libertação. Você acha que essas coisas você vai estar exaltando o diabo? Quando? Nunca. Porque Jesus Cristo é o centro dessa igreja. Sempre foi. Graças a Deus, a gente tem uma teologia muito saudável aqui. A gente tem uma teologia, uma fé muito racional. Nós temos isso. O que a gente precisa é pegar essa fé racional, sabe, moer ela, moer mesmo, e fazer ela se transformar e deixar o Espírito Santo mover mais a nossa vida. A fé racional, Tiago fala o quê? Que a fé sem obras ela é morta. E eu não sei se ele está falando só da obra de ir lá e fazer caridade. Eu acho que não. Ele está falando de todo tipo de obra que uma igreja pode ter. A batalha espiritual que a gente tem travado, que a gente vai continuar travando, em nome de Jesus a gente vai, porque nós vamos nos posicionar sempre, sempre. É aquela batalha de quando a gente faz a obra, sabe? Com a nossa fé. Quando a gente toca no louvor, quando eu venho aqui pregar, quando você ora pelo teu irmão, quando você fica na portaria, esse tipo de batalha que move o reino de Deus, é isso que é a batalha. Porque imagina se o inferno vai prevalecer contra uma igreja que movimenta o reino de Deus. Não vai. Não vai. Não tem como. Isso é impossível. Outra batalha que você vai enfrentar, manter teu casamento, é uma batalha também. É uma batalha espiritual, é uma batalha porque você tem que se posicionar todos os dias, porque casamento não é fácil, é maravilhoso. Eu aconselho todo mundo a casar, porque é muito bom. Só que é uma batalha. Ter um namoro santo é uma batalha. Tudo isso que eu falei, eu podia falar muito mais sobre perdão, sobre você exercer teu ministério, você refrear a tua língua, tudo isso são as batalhas espirituais que nós, como igreja, temos vivido e vamos viver. Amém? E Deus, ele é tão tremendo, que ele deixa para nós, lá em Efésios, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala ali para a gente vestir toda a armadura de Deus, para que a gente fique firme contra as ciladas do diabo. Ele ressalta cada uma delas ali, e é maravilhoso, porque ele diz assim, cingindo-se com o cinto da verdade. O que, que o mundo prega? Quantas vezes alguém chegou para você e te induziu a falar uma mentira? Muitas vezes. Muitas vezes a gente é tentado a participar, não é? A gente vive lá fora. A gente não fica dentro da igreja 24 horas. E o mundo é uma mentira. Por isso a gente tem que estar cingido na verdade, que é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. Essa é a verdade. vestindo a couraça da justiça e tendo os pés com a prontidão do evangelho da paz. Sabe, esse negócio de você esquentar a cadeira, chega disso. Chega disso. Daqui a pouco a tua bunda está com um calo. Sabe, você vem só para ficar esquentando o banco. Cara, eu tenho certeza que você tem alguma coisa para fazer aqui dentro dessa igreja. Se não for aqui, vai ser em qualquer outra. Mas você tem. Porque eu não creio que Deus converte uma pessoa para ela ficar sentada num banco de igreja sem fazer nada. Eu não creio. Eu não acho que isso possa acontecer. Todos nós temos, por obrigação, sabe, por amor a Deus, se não por obrigação, a levar o evangelho da maneira que for. Não sei se como missões, se pregando a palavra, se orando, eu não sei. Mas é o que fala aqui. Quando você faz isso, você está travando uma batalha. Mas Deus está te dando a armadura aqui. Ele está falando que isso que você está fazendo é uma armadura. Quando você se reveste aqui e leva o evangelho, você não, o diabo não tem como tocar na tua vida. Ele pode te incomodar de todas as maneiras, mas tocar em você ele não vai tocar. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Imagine, cara, tem momentos na nossa vida que se você não andar por fé, você não anda mais. Se você não olhar para a tua vida e falar, Deus, está caindo tudo, de todos os lados, mas eu tenho a minha fé, e essa fé não foi roubada, eu tenho certeza que assim você vai prosseguir. Isso não é uma batalha? Isso também não é uma batalha espiritual que a gente tem que travar? E o que, que Deus fala aqui? Isso é uma armadura. Então, se o mundo está caindo em cima da tua cabeça, finca o pé. Finca, vai na fé. Que eu tenho certeza, cara, que se Deus está falando aqui que isso é uma armadura que ele te deu, não vai acontecer, sabe, de você se perder, de você, sei lá, não sei o que pode acontecer na tua vida, não sei o que pode acontecer nem na minha, né? Eu tenho certeza que você não vai ser roubado. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque a gente tem um exemplo do uso da espada na nossa Bíblia, que foi quando Jesus Cristo estava lá no deserto. Ele foi tentado e foi com a palavra. Foi com a palavra que ele venceu ali as tentações. E para isso a gente precisa ter a palavra na nossa mente. Por isso a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa todos os dias se alimentar disso aqui. Porque, cara, eu creio que o Espírito Santo lembra você da palavra de Deus. Desde que um dia você tenha lido aquilo, né? A gente também não tem que fazer, Deus não vai fazer a tua parte, você tem que fazer a tua parte também. E a palavra de Deus, cara, é a espada que você precisa. Quantas vezes você não está lá, ó, se sentindo derrotado, se sentindo horrível, você não consegue orar, você não consegue fazer nada. Mas aí você abre a tua Bíblia, você dobra o teu joelho, e aquela palavra vem e era aquilo que você precisava. Era aquilo que você precisava escutar, era aquilo que você precisava ouvir, aquilo que veio consolar o teu coração. Isso é maravilhoso. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então é muito estranho, né? A gente olha para essa palavra e a gente vê todo o tempo ali Paulo falando do mundo espiritual, a gente vê todo o tempo ele falando ali como que funciona, mas ele também fala aqui, ó, tendo isso em mente. É uma coisa racional, é uma coisa lógica. Sabe, a palavra de Deus ela é uma coisa que tem equilíbrio. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, a gente trava batalhas espirituais de todas as maneiras. A gente trava batalhas espirituais literalmente no espírito mesmo. A gente trava batalhas espirituais na nossa vida, no nosso corpo, todo dia, no nosso trabalho. Essas são as batalhas. Eu tenho certeza que se você se posicionar para abrir mão na tua vida de alguma coisa que tem tirado você da presença de Deus, ou que tem impedido você de se chegar mais a Deus do que você já tem chego, tenho certeza que vai ser uma batalha que você vai estar começando a travar na tua vida. Mas para tudo isso, todas essas batalhas que a gente está enfrentando, Deus não nos desampara. É a palavra dele. É só na palavra dele que você vai conseguir vencer todas essas batalhas. Amém? Às vezes, sabe, a gente pensa que o pastor ele tem uma varinha, né, de condão, que ele chega ali e bate na tua cabeça e o teu problema vai embora. Só que a gente tem uma coisa dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, na minha vida, o que está ali, ó, dentro do minha alma, que chega até o meu espírito, é ele que vai discernir. Os conselhos que você precisa, muitas vezes, é o Espírito Santo que vai te dar. Então, que você pense nisso, sabe? Que essa palavra, que essa armadura aqui, ela seja, sabe, faça parte do teu dia, faça parte das tuas orações. Ore, peça ao Senhor para revestir você dessa armadura aqui. Decora isso aqui. Decora. Toma, agora vou falar uma palavra bem crentez. Toma posse dessa palavra para você. Mas toma mesmo. Toma mesmo. Sabe? Porque se a gente não tomar posse dessas coisas aqui, a gente vai tomar posse do quê? De tudo quanto é porcaria que o mundo tem jogado em cima da nossa cabeça. Porque, literalmente, o mundo tem... Posso falar? Não, né? Posso? O mundo tem cagado em cima da nossa cabeça. E muitas vezes a gente tem se dobrado, a gente tem deixado essas coisas acontecer. E muitas vezes a gente deixa porque a gente tem preconceito, sabe? A gente tem preconceito de falar assim: eu não aceito essa palavra. Eu repreendo em nome de Jesus. Cara, você já teve vontade de fazer isso? Eu já tive vontade de fazer, já fiz. Cara... essas coisas não são invenção. Deus deixou tudo isso aqui, ó, sabe? Agora que o Pipe tem pregado sobre escatologia e a gente tem visto que realmente o bicho está pegando, o caminho está estreitando, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que devorar isso aqui. Deixar tudo quanto é porcaria de preconceito de lado. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós. Quem vem nas reuniões de oração dessa igreja, sabem quantas bênçãos têm sido e quantas têm acontecido aqui. Porque do nosso jeito, com a nossa fé, a gente tem buscado ao Senhor. Sabe, as coisas têm acontecido. Mas amém, né? Amém. Quero... para terminar, eu quero ler ali no capítulo 5, o versículo de 8 a 10. Efésios 5, de 8 a 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Então, que a gente possa mesmo se revestir de toda a armadura. Que a gente possa ter todo o discernimento que a gente precisa para vencer as lutas, as batalhas da nossa vida e ser bênção dentro da nossa igreja, sabe? E ser bênção mesmo. A gente tem que aprender a usar os nossos dons. A gente tem que procurar isso, buscar isso, porque isso é o que Deus quer de cada um de nós aqui. Amém? Quero orar agora para terminar. Pai, o Senhor sabe, Deus, o que a gente precisa, Deus. O Senhor conhece todas as nossas batalhas, as nossas lutas, Deus. E eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor deixou na tua palavra, Deus, tudo o que a gente precisa para vencer cada batalha que a gente trava na nossa vida, Deus. Sabe, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem trazido discernimento. Quero te agradecer porque o teu Espírito tem se movido no nosso meio, Pai. Quero te agradecer por toda a tua graça, Deus. Porque o Senhor tem sido tão maravilhoso, Pai. Tão presente na nossa vida, Deus. Eu quero clamar, sabe, Senhor Deus, como igreja, para que o Senhor venha nos revestir de toda a armadura que a gente precisa, Deus. Reveste, sabe, Senhor Deus, nos guarda, nos preserva, Pai, no dia mau. Que a gente consiga, sabe, Senhor Deus, pegar essa palavra e caminhar com ela, Deus. Que essa palavra vire prática na nossa vida, Deus. Que a gente não deixe isso esquecido, mas que essa palavra venha na nossa mente, lembrada pelo teu Espírito em todo o tempo, Deus. Em todas as batalhas da nossa vida, Deus. Pai, obrigada por esse culto. Obrigada, sabe, por cada pessoa que entrou nessa igreja hoje, Deus. Que o Senhor possa levar cada um para suas casas em segurança, Pai. Que dê a cada um, Pai, uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vão na paz.